yeah, man. Big up Rude Boys, man. Coming at the Mohammed, the original Rasta, man. And the M, yeah, yeah. Yeah, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. Coming at the M, the A, and the Anna, and the Luma. Come down the Hit, the Moon, come down the Cabra, Cabra, New, Cabra, Juni, Cabra, Cabra, Fred. Com palavras e rimas chegamos para ficar. O palco é nosso lugar, nossa história começa em 91. Unidos de vontade e coragem, que para muitos amigos, parentes, tudo não passava de uma simples bobagem. Não nos abalamos com a ideia e colocamos nossos pés na estrada, prosseguindo nossa caminhada em busca de um lugar ao sol. Três cabeças pensantes, sempre em frente, sempre avante, à procura de um espaço no movimento, com a finalidade de querer mostrar que somos três manos repletos de muito talento, embocados numa ala de ideias certas. Não pagamos comédia em nossas rimas, não deixamos brechas, fazemos parte de uma nova escola que está em ascensão. Aleluia, isto é muito bom. Nossa inspiração parte dos fatos, relatos que vimos, que vivemos em dias passados. Parte dos otários que duvidaram, que não acreditaram no nosso talento. Nossa meta é fazer um som forte, puro e sincero, que combine muito bem com o nosso ego. MRN, grupo original em todos os sentidos, não embalo como muitos que temos visto. Nosso som, meu irmão, é a soma de tudo que vemos. O que somos, por quê? Porque somos MRN, porque somos MRN, porque somos MRN, movimento e ritmo negro. Porque somos MRN, porque somos MRN, porque somos MRN, movimento e ritmo negro. Meu sonho que era antigo se concretizou. Formei um trio, uma pequena família, a fim de caminhar numa mesma trilha, tendo como distintivo o polo positivo para alcançar nossos objetivos. Nossa história é foda, basta você, você querer conferir. Viva a era do funk ladrão, faça o que quiser então. Chegamos até aqui com muito sacrifício, enfrentando barreiras, escutando muitas asneiras. O normal de qualquer carreira, em certas situações, trocando a inteligência pela violência, e com certeza valeu, está valendo a pena a nossa luta pela nossa bandeira. Como dizia meu pai, música nunca foi e nunca será uma brincadeira. Ele tocava viola, um talento da bossa. Hoje eu sou fresh, faço scratch, MRN e não há quem possa. É, eu tô ligado, meu mano, um DJ vocal, tipo estilo fresh e tal. Obriga você perceber e dizer que somos foda, porque somos MRN, porque somos MRN, porque somos MRN, movimento e ritmo negro. Porque somos MRN, porque somos MRN, porque somos MRN, movimento e ritmo negro. Nesses anos de estrada conhecemos muitas pessoas boas, que até hoje preservamos a amizade e queremos que dure uma eternidade. Sabemos que são pessoas que se sentem bem, vendo eu, Neo, Mano Flash indo mais além. Por outro lado, estamos rodeados de velhos amigos, de três vacas de TV, que passaram a ser nossos maiores inimigos. Mas tudo bem, entender perfeitamente a inveja que os afeta. A inveja é um mal de gana, sendo invejoso um eterno infeliz. Para esses manos, para essas putas infelizes, dedicamos toda a sorte do mundo, toda a sorte do mundo, muita paz e saúde, para que assistam nossa vitória de pé, é, caminhando e enfrentando. Vamos que vamos até o fim dessa jornada. Ninguém nos atinge, não. Ninguém mais nos para. New, Fresh, Júnior, não se rendem por nada. Só se não quiser, só se não quiser acreditar na nossa palavra. Porque somos MRN, porque somos MRN, porque somos MRN, movimento e ritmo negro. Porque somos MRN, porque somos MRN, porque somos MRN, movimento e ritmo negro. Porque somos MRN, porque somos MRN, movimento e ritmo negro.